Dá-lhe, meu cobiçado! Olá, povo de navegantes! A vibe mais esperada entra em conexão com você. E neste exato momento, a energia vai fluindo em seu corpo. E aí, Felipe Cobiçado? Tudo ok? Vamos lá, meu povo lindo de navegantes. Vamos dar início à vibe mais famosa do planeta. Vamos nessas começar! Eita. Agora é a vibe do cobiçado. Chegou a hora do nosso show. Chegamos de Santa Catarina mais uma vez! Felipe Cobiçado! Já tô na área! Ei, cobiçado! Tudo ok! Essa é a nossa vibe. Então, deixa rolar! Quem tá feliz da vida, bota a mãozinha pra cima aí! Bora cobiçado começar a esquentar! E aí? Vamos esquentar um pouquinho! Coma pau! Mãozinha pra cima, bota pra cima, bora botar pra cima. Põe a mãozinha pra cima e grita. Vamos se doidar tudo. É agora. Explode o bagulho. Daquele jeitinho. Valeu, galera de Santa Catarina. Valeu, todo mundo do Pará. O bagulho começa a doidar. Um, dois, três, vai, vai. Eu tô gostando de uma prostituta. Toda bandida gosta. Bota a mãozinha pra cima. Que ele é para esse. Mais pólvora. Vamos endoidar tudo. A molecada que fica de gandai aqui com as motos fazendo ran dan dan dan dan dan. Tchau. Vai, meu amor, chegou a hora, eu acho. Vamos doidar! Já te esqueci, não quero mais você. Vou comprar um novo amor, estou cansada de sofrer. E doida! Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Deixa o coração depois se abrir. Vamos sair do chão. Cabo. Você vacilou. Vai comer tudo que plantou. E dois, um. Puxilá nas casas, radinho na cintura. bonezinho pra trás, só cantando puta, mochilando as cantas, empatinho na cintura, bonezinho pra trás. E bonezinho, bonezinho, bonezinho. E vai doidando, e doidando, e doidando. Vai doidando, vai doidando. Um, dois, três, vai. Eu vou revelar um segredo que eu... Titirari, tirari, rarara. Vai! Toma! O bagulho doido! Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Só quem gosta do escurinho, bota a mãozinha pra cima, ei! Bota tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, vai deixando no escurinho, no escurinho, no escurinho. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Apaga tudo! Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. E vai deixando no escurinho. Caralho, acende a luz. Paraense, bota a mãozinha pra cima, hein? Só que nem paraense. Robi! Robi! Pega, bora bater uma foto aqui pra te mostrar lá no Instagram. Pra todo mundo ver que aqui não tem rebelde, aqui não tem moleque doido, não. Que aqui você respeita e quer ser respeitado. Então, quem pagou o ingresso, bota a mãozinha pra cima aí. Isso! Bota a mãozinha pra cima aí. Registra o botão aí, registra o botão. Para esse agora comigo! E vai doidando! Tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem! Bora, Maílson! Tá na hora! Todos os canhões! Explodiu! Explodiu! Explodiu! Pra conquistar mulher solteira, o que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem, cicatriz e passagem na cadeia. O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. Então vai, que é marginal, é marginal. Quando nós é encaixado, as meninas pagam pau. É marginal, ferrugem é marginal. Quando nós é encaixado, as meninas pagam pau. Aqui tem uma mulher solteira, bota a mãozinha pra cima aí. Só quem tá solteiro e tá vindo beijar na boca, bota a mãozinha pra cima aí. Isso. Isso. Cadê o homem que tá com dinheiro? Bota a mãozinha pra cima aí. Quem vai sair daqui muito chapado hoje, bota a mãozinha pra cima aí. Bota pra cima. Bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Isso. Bota a mãozinha lá em cima. Por quê, meu irmão? Os paraenses gostam de bagulho doido. Os paraenses gostam de curtir. Os paraenses gostam de dançar. E também de doidar. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Você! Eu sou o Rio. Vai brisa na vibe do Kevin o Cris. No tabuzão que te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. Vai brisa na vibe do Kevin o Cris. E nosso casal Vinde, o meu parceiro mexicano, ele é Josi. Tá aqui com a gente, valeu! Veridosa, vem jogando, abre, fecha. O meu parceiro Maílson, família Rockson. Você é sua primeira dama Surama. O Leandro também tá comigo aqui do meu ladinho. Tá todo mundo. Bora pra cima, meu parceiro Plínio. O Robigol da panelinha. Ritmo usado. Ei, sempre trajado. no bolso, malote. Consequentemente vai rolar um pente certo, tu indica. Essa noite vai... Os queridinhos da Bracho! Tem as daquela mais pra... Vela de coração tá comigo! Gente, pega a visão... Vou me doidar! Olha... Vamos... Chama! Chama ela pra fuder. Vamos. O meu parceiro tá matar. Da Duke Gold. Você é o barco do Red. O meu parceiro Sorriso. Da SB Boutique. Ele é Jamine do ladinho. Hoje eu vou para na gaiola. Pro chefinho do jeito. Toma! Vai ficar chapado e vai voltar depois. O meu parceiro Bruno, você é o neguinho. Toma. O Zé Paulo, o Igor. Toma. Também tá comigo, doidão. Toma, só gostoso. Bora, Paulo do Coqueiro. Para na gaiola, fica de marola. Senta. DJ Janzinho, tamo juntos. Gosta. Comanda a Santa Catarina esse moleque. Vale da Penha, sempre lotado. Todo. Tenho que partir. E os amigos, profissão perigo. De Glock na cinta, o ritmo é assim. Eu vou pro baile. O quê? Intenção de fuder. Diz pra mim, diz. Te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada, te levo pro meu que te... Prepara no toma. Toma. Grita. Toma. Coisas da vida, minha amiga, isso complica. Que às vezes bate vontade e eu taca pica. Ela gosta dessa putaria. Liga todo dia pra querer jogar papim. Já tô ligado que essa mina é mó safada. É de... O meu parceiro Rodrigo Tamex tá comigo. Pra mim, aê, pega vai sentar, vai sentar, vai sentar. Vai sentar, vai sentar. É só de pornográfico. Outra vez, vou ter que parir uma até vontade da minha ex. Por ter que pariu mais uma vez comigo. O Chegue da Película também tá comigo, doidano. Outra vez. O Cleison da Projeçar. Outra vez. Por ter que pariu mais uma vez comigo, minha ex. Que puta que pariu, mas é vontade. É o Robby. DJ Felipe Cobiçado. O Cobiçado do Pará. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás. Puta, mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, caçando puta. O Cristo tá cantando, eu pego a melodia. No vale de favela, o ritmo é... O quê? Aquece no cacete, fama... Vai macete, vai! Me chama de safado, puto cafajé. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Fala, Sidney! Equipe sem miséria de Itajaí aqui comigo! Sabotaram meu copo, fudeu! Me tacaram balinha! Eu não sei o que aconteceu! Eu que sabotei o copo dessa piranha! O quê? Engordei numa treta de luxo com uma ressaca desgraçada! Pra onde eu olhava, havia piroca e eu com a buceta toda inchada! Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda! Eu dei no quarto! Dei no banheiro! Dei na cozinha! Eu dei na sala! Eu que sabotei! O Igor, o Andréia também tá comigo. Valeu! Caralho, vou fracassar. Quem me comeu? O boga do Beatback aqui com a gente, sua esposa. Meu. O Shake da Belígula. Comeu. Todo mundo de Blumenau. Eu dei essa piranha. Eu dei uma bola boa. Eu dei de quatro, eu dei de lado. Eu fui por cima, eu fui por baixo. Caralho, não fracassado. Quem me comeu? Quem me comeu? Quem me comeu? Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o meu parceiro. O copo dessa piranha. Essa se... Yuri Promoto também tá comigo. Quem não já sabe, é mais uma do DG. Ha, moleque bravo. Eu sou o Léo da 17, sucesso com a mulherada. Tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó. E meu parceiro Brício Devidos, tá aqui comigo da ideia do trono, meu brother. Bora endoidar atrás de uma de lá, porra, bora beber. Fala aí, novinha, novinha. Primeiramente, o quê? Vai tomar no olho do seu cu? Não, não chega lá não, pô. Fundamente, vai pra puta que pariu? Não, não chega lá não. Sinceramente, senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Cita, cita, cita. Vai para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapapá. Papapapá. Ativada lá, vai, vai. Perereca, vem, vem. Perereca, vai, vai. Perereca, pá. Vai, vai, vai. Ativada lá, vai, vai. Perereca, vem, vem. Perereca, vai, vai. Perereca, vai, vai. Ativada lá. Foi feita aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada. Comprei um arsenal de peça. Arsenal de bala, agora toma pai. Ó, oh, toma, toma rajada, agora toma pai. Toma, toma rajada, agora toma. Toma, toma, toma rajada. E agora toma, toma, toma, toma. Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. Oh! Vibe do cobiçado. O contagiante vai entrar na mente delas. Manda pra safadinha. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Você! Evoluiu. Vai brisa na vibe do Kevin o Cris, do tabazão, te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer. Seja no Lins, no PP. Hoje meu blast é o Paulinho. Tu faz descer, descer, descer. Pode começar descer. Depois que foi uma vez, a cocota viciou. Disse que é outro mundo, até o marido largou. Da gamada no maloque, deu o papo nas. Você o quê? Vai pra onde? Eu vou pro baile da Colômbia. Bora, Plínio. Porque eu quero putaria. Malzão. De noite. E só termina de dia. O Igor Tamex, ele é o Alex Tamex. O Joãozinho do Xolêmico de Castanhal. Rodrigo, segue me Tamex. Do 40 horas, tá comigo. O meu parceiro Jardel também tá comigo. Get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Prazer. Pra endoidar tudo. Ele te caou, eu solto só calado. O meu parceiro Adailson, ele é Adelson. O lado Moju. Com a novidade nova. Essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Ah, lança tudo que eu já lancei. Chapuletei. Deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa de caô. Para de caô, Paulinho. Mandar passinho. Já. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey. Prazer. Deve te caô. Maílson, família Rex. Manda ele na voz. Por essa, meu futuro esperado. Com a novidade, só resenha. Essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Ah, lança tudo que eu já lancei. Chapuletei. Chapuletei. Deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa de caô, deixa de caô. Deixa de caô! O bagulho é esse aqui, ó! Vamos começar a lembrar o Cimbo da Pavan! Vamos começar a lembrar! Oi! Come on, everybody! E a Gabizinha Reis, está aqui comigo, abraço, Gabi! Come on, everybody, minha gente, vamos lá. É no Caldeirão da Lã que a gente vai se encontrar. Come on, everybody. Vamos lembrar, tá matar. Desse jeito, desse jeito, desse jeito. Um, dois, vai! Come chegamos, hein? Chegamos! Chegou! O meu parceiro Barcudo Regi, do Red, o tá matada do Duke Golden, foguete, não tem ré, tá matar. Nessa noite só quero dançar. Alô, Leandro! Vou você, melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é do DJ Brás. Oh, oh, só quero dançar, venha sentir calor. Minha amiga Josene Mercenária também tá comigo aqui na retaguarda, só na mana, Jô. O meu parceiro Maxi tá aí comigo e doidando tudo. Galera também de Criciúma, minha irmã. Um abraço, minha amiga Josi. E o mexicano aqui com a gente, as meninas da Miller. Já aqui ao lado esquerdo, as meninas, tá todas aqui, ó. Ao lado esquerdo. A vida inteira, sonhei em ter você pra mim. Vem, meu amor! Meu amor, que você cresce. Me enganou, me iludiu, me fez sofrer. Me magoou. Canta, canta! Fala, Gugu! O meu parceiro Gugu e toda a galera ali com a gente. Essa aqui ele gosta, ele gosta, ele gosta! Alô, meu parceiro Plínio, você, o Maílson Família Rockson, primeira dama Surama, também dá todo mundo. De livre-arbítrio andei na contramão do nosso gostar. E o quê? My love, I'm crazy for you, my life. And said I love you, my love. I'm crazy for you, my life. And said I love you. Sai do chão! Vamos lembrar aqui em Santa Catarina! Um, dois, três, vai girar! Batida desse som, é comanda. E aí, Bruno? É um novo pote som, DJ. O Eagle, Zé Paulo também. Dando só as balas pra... Tá comigo, tá comigo. Venha pra cá, venha curtir, vem balançar. Com o novo pote som que é mania do Pará. Chegou para ficar, pra fazer você dançar. DJ Jango, vou comando, só as balas vou tocar. Vamos começar a girar o HD. Busca as quelas que começa a mexer com o psicológico e o coração de cada um de vocês. E lá vem, lá vem, lá vem a primeira. Um, dois, três. Só pra tu lembrar. Oi. Estou dividido. Desde que ela voltou. Chapolin. Já não sei mais o que é certo. Diz. Difícil é decidir qual das duas é certo pra mim. Difícil é decidir. Qual delas diz aí? Qual das duas é certo pra mim? Vai doidar! Bora, Maílson! Vem, vem, vem! Vim só pra te dizer, só penso em você. Meu águia de fogo. Tu é de onde, Leandro? Eu sou essa galera que enlouquece. Essa galera enlouquece tudo. Quando toca o Alex também, tá comigo doidando, meu brother. Alô, Tabata! O show do Ag me faz sonhar. Não consigo. Pega, só é peixe aí, né? É bacua, Tabata. Tu é doida? Fogo, amor. DJ Alice a tocar e Juninho a metralhar. Os nossos corações com lindas. E a nossa galera da SB Boutique. Te quero só pra mim, baby. A boutique oficial. Faz o S, levante a mão e faz. Representante da marca Duke Gold em Santa Catarina. Patrocinadora da Vibe do Cobiçado. Vibe do Cobiçado. E Juninho Pop. Metralhando só com sexo. Super fofo. Um H de fogo. É daquele jeito, Paulinho do Coqueiro. Lembra aí, ó. Como aí? Como no filme, tudo aconteceu. Eu te dei com um beijo, depois me entreguei. Parecia um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços, me apaixonei. Meu Deus, por que ela partiu sem razão? Quem sabe canta, vai! Vocês querem, vocês querem! Minha comitiva de Pontos Carvalhos tá aqui comigo. Ela é de Pernambuco. Só quem tá solteira. Hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira. Só quem tá solteira. Hoje eu tô solteira. Só quem tá solteira. Hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira. Hoje eu tô... Vai, vai, vai. Vai, cobiçado. Bruno Monteiro, Samia e Banda Mega Estilos, a marca do sucesso. E não dá não! Não dá pra esconder, nem como disfarçar. Está escrito em nosso olhar, esse amor que me faz tão feliz. Quando estou com você, a vida inteira... O meu parceiro Dudu, Gugu, comitiva de Coracita aí comigo também, valeu! Porque te amo tanto assim. E você canta aí. No super dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz. O meu. Meu verdadeiro amor. E o seu? Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, que nem sei dizer o que eu sinto por você. O meu parceiro Robigol. Lá o que? Lá o que? Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. E essa galera é o que? Agora Maílson. Família reunida. Família reunida, o animal é a pedida. E pode vir minha gatinha, tem uísque e cerveja. Família reunida, o animal é a pedida. Pode vir minha gatinha, tem... Quem é, quem é, quem é? Beija. Família rock e som. Rock, rock, som. Família rock e som. Rock, rock, som. Família rock e som. Rock, é do incrível crocodilo. O macho primeiro, quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima aí. Quem tem fé em Deus, bota a mãozinha pra cima também. Só quem tem fé em Deus, bota a mãozinha pra cima aí. Isso, isso. Bota pra cima. Bota pra cima. Bota pra cima. Bota. Bota. Bota pra cima. Vamos endoidar. Bora lá, China. E deixa tudo no escurinho, deixa tudo. só, olha só, olha só. Bora tocar marcante! E meu parceiro, faz um vídeo, Quero criar esperanças, mas não paro de pensar em você. Meu casamento daqui vem, mas como é que eu vou me casar? E meu parceiro Sorriso tá aqui com a gente. Umidest Bem Boutique, patrocinadora e revendedora oficial da marca Duke Gold, meu irmão. Alô, meu parceiro Sorriso. Você é Jamilho, um abração. Mas meu coração não... explodiu, hein? Ele chama por você. É seu nome que ele... O Nequinho, você, o Melg. O Naldo, a Rafa. Do Monério Comuri. Você não está aqui. Yeah. É seu nome que ele grita. O mexicano, a Josi, o casal Velha Guarda, do meu parceiro Paulinho. Bora, a cabecinha das marcantes. Banda 007. Vai lá e volta, vai lá e volta. Ver um jeito de prender seu coração. Minha vida é tão vazia sem você, minha paixão. Preciso do teu cheiro aqui na minha... Meu aniversário da Camila hoje, meu parceiro Iago. Me ama, só você conhece. O Iago Pikachu, ele, o Danilo do Pará também tá com a gente. E não para hoje, mano. Tá voando em Blumenau. Estão com a gente hoje aqui. E o bidê da Camila, tamo junto, Camila. Eles estão a chupar. Quem é? É um búfalo do Marajó. Já quando o errante você vai entender que o meu amor é só pra você. É um búfalo do Marajó. É um búfalo do Marajó. O Caio, o Léo, o Vido, Adriana, chegue. A Tina, a Vanessa, o Vido, o Flávio, Rafinha, Leandro. Galera em peso lá do Oteiro, meu irmão. Alô, Rob. Banda 007. Só quem tem uma mão verdadeira, confidente, canta aí. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos. Estão dentro de mim. Valeu! A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. Alô, meus queridinhos da Bracho! Ainda tem o seu nome. Também. Galera, seu nome. O Tupeu de Coraci. Tá comigo. Preto numa tatuagem de amor. Junto está seu nome. O Leonardo do Super. Ainda tem. Forasteiro aqui com a gente, Vinícius Braga. Ei, e subforasteiro também. Também tem o seu nome em mim. Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome, oh meu. Banda AR15, disparando sucesso. Banda MZIC. Todo pop. E vou fazer o S pra tu lembrar. dançar no Águia, você vai curtir os melhores sucessos. No arrasta povão, arrastando a multidão pra sobrevoar no Águia. Tô no pop e vou fazer o S com DJ Alisson e Juninho Pop. David, tô no pop. Tô no pop. E vou fazer o S com DJ Alisson e Juninho Pop. No Águia vou dançar, no Águia você vai curtir os melhores sucessos. No arrasta povão, arrastando a multidão pra sobrevoar no Águia. Tô no pop. E vou fazer o S com DJ Alisson e Juninho Pop. DJ Felipe Cobiçado. Dá-lhe meu cobiçado. Vamos esfriar um pouquinho assim, mora. Eu já vivi uma... E aí, Paulinho do Coqueiro? E posso falar? Bora, Maílson, bora, Maílson. Tudo que eu quero. Não tá filmando. É me refazer. Os tribulantes de Santa Isabel do Pará tá aqui com a gente. Mais me entregando a... Falou, Maílson! Você feriu meu sentimento. Ele dá valor, ele dá valor. Mentiu, me usou e não quer mais. Alô, JP, amor, se puder, liga esse trás de asma, tá muito quente. Bora, bora, bora, bora. Vamos assim, ó. O meu parceiro Jean faz gostoso. Amo por alguém. Tá comigo fazendo gostoso hoje. Esse amor, mas sinto que você não quer. Tem medo de se entregar. Como eu quero você. E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Foi tudo que eu desejei. Melg aqui com a gente, ele, o Naldo, o Rafa, do Boneário do Cobril. É de Boneário Camboriú, meu irmão, aqui com a gente. Um abraço pra vocês, pra todo mundo. All every night buttons have been struck. Between the satin bowls and the bells. Prehistoric garbage truck. And the city to the echoes and roars of dinosaurs. They all doing a monster mash. Most of the Texans, most of the horns. I'm only taking calls for cash. I don't know how it happened. Vai começar o segundo tempo. É pra sair do chão. Everybody's going to the party, have a real good time. E doida. E doida, tudo e doida, e doida. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. E doida. E doida, tudo e doida, e doida. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. Que venha a chuva. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Vamos endoidar! E a minha Tamex do 40 horas, sai comigo, abraço! Primeira dama, o Shake das Perigolas e toda a companhia da Dani também. Robertinha tá na área com a gente, Roberta! Toca o negócio aí. Quem são vocês dois? Valeu! O Josias Beijoqueiro tá comigo! Alô, boga do Midback, tamo junto! Daqui a pouquinho vou tocar pra ti! Bora aí, doidando, doidando, doidando! É a vibe do cobiçado! Puxar o seu cabelo, te dá bastapão na bunda. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Dá de batapinha, dá de toma de tapinha. Paulinho, prepara tudo aí. Mais pólvora. O meu parceiro Alex. Vai atrás do cobiçado lá em Brusque. Daqui a pouquinho. Todos a bordo. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Dá tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Eu tô de baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Vai dando tchau, vai dando tchau, vai dando tchau. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Galera de Coraci! O Kuk é o piloto e o Pia é o copiloto. O Kuk é o piloto e o Pia é o copiloto. O quê? O quê? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. Essa é a mais tocada. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Como se fosse nada. Vou me doidar. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém. E aí, Lexi? Um abraço, Jean. Os olhos sem... O meu parceiro DJ Jean. Jean! Agora tô no beco sem saída. Porque te entreguei a minha vida. E você só quis brincar com o meu coração. Canta comigo, canta, canta. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Quem bebe, eu que vou rir da sua cara. E vou ver você jurar me... E aí, tá matar? Não pode chorar. Que o quê? Toma! Te trair, meu coração não te pertence mais. Solteiro não dá, solteiro não dá. Não trai não. Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer o montão. Namora não dá, namorada não. E quem gosta dessa, meu parceiro Raílson Pop 10. Ela, mas meu pau quer o montão. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Quem que elas gostam, Robigol? Quem que elas gostam, Robigol? Artista. E o Felipe Cobiçado. E o Felipe Cobiçado. E o Felipe Cobiçado. Cara de baba que me lama maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabundas. O quê? Ela é folgada. Às vezes ela escuta, me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Você? Fodei, faz puta. O bacu do Red. O Tamata e o seu grande amor do ladinho. Ao lado direito. Joga a mãozinha pra cima e grita. E doida tudo. Vai doidando, vai doidando. Vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai doidando. Agora é, os amiguinhos que brota de PT. Se não tiver de longe, ela nem olha pra você. Entra pra boca, agora eu tô de peça. De meio eu tô comendo várias quecas. E ela vai, vai demais. Não me queria ir agora. O meu parceiro Gabriel lá de Itajaí tá comigo doidando, valeu Gabriel! Quer me dar buceta só porque eu tô de... E aniversário da primeira dama dele, a Camila também tá aí doidando, Camila! Ai, ai, ai, amor. Olha o nome dele! DJ Felipe Cobiçado. Roubaste meu sentimento. Ai, bandido! E faz o caqueado, caqueado, caqueado. Faz o caqueado, faz o caqueado. Lá em Belém, todo mundo conhece já. E eu digo uma coisa, essa começou aqui, viu? Lá vem a primeira. O cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. O cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Boa noite, povo, que eu cheguei. Chegamos aqui em Navegantes. E o bagulho tá é doido. Aqui não tem sete não. Bora endoidar tudo agora. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai! Vai ver a vibe do Kevin o peixe. Da emoção que vai mexer. Seja no Lins ou no PPG. Pode começar a descer. Pode começar a descer. Pode começar a descer. Vai dar ou vai descer. Vai dar ou vai descer. Vai dar ou vai descer. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha. Vai, vai. Vai dar ou vai descer. Vai dar ou vai descer. É, ninguém vi. Bora, Bruno, endoida tudo agora. Um, tu vai dar pra um, tu vai dar pra um. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra um. Tu vai dar pra um. Que fuga é mova na xereca. Vai, xereca. Bora, xereca. Mulher, se que tá safada, que dá com tesão, novinha, se que tá fritina, que dá com tesão, e pra não dar caô, e pra não dar caô, e pra não dar caô, rasta pepeca no chão, e pra não dar caô, e pra não dar caô, e pra não dar caô, rasta pepeca no chão. Rala, rala, rala, pepeca, pepeca. Mas ela quer o seu envolvido, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gostado, ela quer dar pra bandido, a jogada na minha cara, e vai jogando, vai levar, a jogada na minha cara, então vou ter que levar. E daqui a pouquinho tem o Alex, o cobiçado lá em Brusque. Vai, vai, vai. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai ver. Alô, dentro do carro, hoje vai ter ousadia. Sem limites, é. Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. E vai sentando, vai. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. Explodiu, ô bigo. Explode o bagulho. Alô, minha amiga Bruna Cardoso, ela aí na portaria, por gentileza. Chegou chegando. Aquele velho whisky falsificado em 30 contas. Santorini. Conhece. Torini na produção. Aê. Por essa, aê, nem o futuro esperava. Tem alguma mulher solteira ainda aí, tem? Ainda tem alguma mulher solteira aí, tem? Tem? Daqui a pouquinho eu vou precisar. Daqui a pouquinho eu vou precisar de 3 mulheres aqui em cima. E vou precisar de 5 empresários. 5 empresários pra patrocinar as meninas dançando aqui em cima, viu? Daqui a pouquinho. Eu vou logo aquecendo, aí. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Vai! Deixa a timidez de lado, puxa amigo. Robigol! Pega o pirulito! Sabe que o li... Vai atrás! Pode sentar. Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô vidrado. Vem você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, que o Livinho vai te olhar. Pode sentar. Bora, Márcio, bora! Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pela. Já aqueceram, já?